informações aqui no Boa Tarde Peperi. E qual é o destaque agora, hein, De Lima? Então, Melier, eu fecho as minhas participações nesta segunda-feira, início de semana, com as informações da Covid-19 aqui no nosso município. Mais precisamente com as informações do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, que tem ocupação na UTI de 11 pacientes, uma ocupação de 44%. Na enfermaria tem 6 confirmações, a ocupação é de 37,5%. O Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel Deste registrou nas últimas 24 horas uma alta hospitalar de um paciente aqui de São Miguel Deste. A ocupação é de 11 pacientes internados na UTI, na enfermaria são 6 confirmados, 6 leitos. Salientando que a ocupação aqui do Hospital Regional está bem tranquila. Com relação ao município, nós temos dados atualizados apenas do final de semana até então. No final de semana nós tivemos um número pequeno de novos infectados pelo coronavírus. Ontem foram 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, foram diagnosticados com a Covid-19. Outras 11 pessoas entraram para a lista de recuperados. No total, 6.918 pessoas foram confirmadas com a doença aqui em São Miguel do Oeste, das quais apenas 65 estão com vírus ativo aqui em São Miguel do Oeste. Mas vale ressaltar que é para você continuar se cuidando, se protegendo, é claro. Essas são as informações a nível de Covid-19 aqui em São Miguel do Oeste. Marcos de Lima, repórter Super Treviso, sua vida sempre melhor. Acesse treviso.com.br e faça suas compras sem sair de casa. Para você começar muito bem a semana, Super Segunda Especial Treviso, aproveite! Achocolatado Nescau 400 gramas, R$5,48. Amaciante Girando Sol 2 litros, R$4,99. Batata congelada Bem Brasil 2 quilos, R$16,98. Bebida Láctea Batavo 540 gramas, R$3,99. Bife Bovino 28,95 quilo. Coxa sobre coxa dorsal 7,55 quilo. Treviso, aqui você compra bem e economiza também. Rádio Peperi. Mais notícia, mais informação. 99,9. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Boa Tarde Peperi, mais informação nas suas tardes. Programa que tem um oferecimento de Autoescola São Miguel, Unimed, Straub Imóveis e Decor, Somac Automação Ambiental Projetados, Zanardi Materiais de Construção, Sicoobi São Miguel e Artefatos de Cimento Bergan. Ponto final no programa de hoje, nós voltaremos amanhã, 14h. Um abraço, obrigado pela audiência e até amanhã. Hora certa, Farmácia Santo Antônio. A Farmácia Santo Antônio preza sempre pela sua saúde e comodidade. Completa linha de medicamentos éticos e genéricos, produtos de higiene e limpeza, além de toda a linha clorofila, sempre com um farmacêutico responsável. Farmácia Santo Antônio, Rua Almirante Tamandaré, Centro de São Miguel. Você sintoniza ZYR 972, 99,9. Rádio Peperi, São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Emissora afiliada da Rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Informação Loja Oeste Confecções. Aproveite as promoções para o Outubro Rosa da Loja Oeste Confecções. Tem muitas novidades para a nova estação. Além de ótimos preços, você pode parcelar tudo em 10 vezes pelo preço da etiqueta. Confira também a linha Festa. Está um show! E mais! Compre na Loja Oeste Confecções.